Desculpa se eu falhei, se não fui amigo ideal. Se em vez de um ombro firme, fui silêncio no final. Se não estive do seu lado quando mais precisou. Se por orgulho ou medo, meu coração se fechou. Desculpa se errei, como filho e como pai. Se deixei passar momentos que não voltam nunca mais. Se o tempo me ensinou, foi do jeito mais cruel. Ser humano também cai, mesmo querendo ser fiel. Eu sou só um ser humano falho, tentando consertar meus atalhos. Perdão se não fui quem você sonhou, mas juro que amor nunca me faltou. Entre tropeços e palavras mudas, eu carrego as minhas culpas, mas ainda sonho em ser melhor. Mesmo errando, sigo aqui com o coração maior. Desculpa se esqueci de dizer eu te amo mais. Se fui duro nas palavras ou me escondi por trás das dores que carrego e nem sei explicar. Mas hoje eu só queria poder me desculpar. Se eu pudesse voltar, eu faria diferente. Mas o tempo não perdoa, só ensina a gente. E cada lágrima que cai no chão é um passo a mais pra redenção. Eu sou só um ser humano falho, tentando consertar meus atalhos. Perdão se não fui quem você sonhou, mas juro que amor nunca me faltou. Mesmo sem saber demonstrar direito, te carrego aqui dentro do peito. Ainda sonho em ser melhor. Mesmo errando, sigo aqui com um coração maior.